nunca tentei ser perfeito, nem quero bancar o tal. Carrego meus erros no peito, mas sigo no meu ideal. Eu tropeço, eu caio, mas levanto com vontade. Não sou santo, sou inteiro, sou humano de verdade. Às vezes falo demais, às vezes fico em silêncio, mas meu coração é limpo e o que eu sinto é intenso. Não busco aplausos nem medalhas na estrada, só quero ser lembrado por viver de alma lavada. Eu só tento ser humano, não preciso mais que isso. Com amor, com defeito, com coragem e com vício. Não sou feito pra moldes, nem pra agradar a cidade. Sou só eu, um humano de verdade. Se um dia eu falhar contigo, me ensina a reparar. Não quero ser o herói, só alguém pra caminhar. De mãos dadas com o mundo, com respeito e com vontade, aceitando minha essência com toda honestidade. Eu só tento ser humano, não preciso mais que isso. Com amor, com defeito, com coragem e com vício. Não sou feito pra moldes, nem pra agradar a cidade. Sou só eu, um humano de verdade. E se eu te tocar com a minha simplicidade, já valeu viver assim, humano de verdade. E se eu te tocar com a minha simplicidade, já valeu viver assim, um ano de verdade.